segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Versículo de número 6. É isso aqui que o povo gosta. É a palavra, é vida, é unção. É essa mensagem que cura a alma. Essa igreja, este povo, vocês, tornou-se um povo invejado, tornou-se um povo odiado, perseguido por todos os lados, a igreja de Cristo, porque ela ama a palavra. E crente tem um sentimento de Deus. E o sentimento de Deus é amar a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo. Agora eu vou subir um verso de cima, que é o 4. Eu vou fazer a conclusão do texto. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe: onde havia de nascer o Cristo? Amém. Eu vou falar sobre ministério de glória. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer aqueles que acreditam que a nossa vida é uma vida progressiva e não uma vida redutiva. Deus sempre terá mais para mim e para você. Deus sempre vai abrir portas grandes, caminhos inexplicáveis, meios admiráveis para você atingir a sua meta. Mas cabe a mim e a você a se conscientizar que vai haver alguns obstáculos na estrada, porque grandes vitórias, grandes bênçãos não vêm só de mão aberta. Você não vai só sorrir, você não vai só se alegrar, você não vai ter dias só de fartura. Vai haver momentos críticos de lágrimas, espinhos, pedras, que você mesmo vai perguntar a Deus por que está enfrentando tanta turbulência. Tudo por causa de uma promessa. E esta promessa é irredutível e infalível. O Senhor fala pela boca dos profetas acerca do Messias, do Salvador da humanidade, do resgatador de Israel. Mas durante muitos anos, Israel esperava um caminho diferente por Deus: trazer o Messias de uma família real, que tivesse uma patricidade no momento grandiosa e que fosse almejada por todos e a liderança estivesse viva. Ora, os mais sábios não entenderam, os menos sábios entenderam. Foi o caso de Bartimeu, que quando viu Jesus entrar na cidade de Jericó, ficou gritando, estarrecido, dizendo: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os magos, os grandes, os mestres, como Anás, o sumo sacerdote Caifás, não entenderam. Tratava como louco, como Beelzebú, filho do diabo, e um pobre cego que não tinha visão, não tinha nem como ler o antigo Torá, sentiu na alma que aquele meigo nazareno era o Messias enviado. Ora, dentro do versículo 4 e do versículo 6, existem três bases que eu quero formá-la. A primeira base é anunciada por pergunta acerca do Cristo. A palavra Cristo aqui está baseada em uma formalidade, que significa conquistador de batalha. Aquele que reina, remindo pecados, que era incondicional, mas remiu o pecado. Eu e você éramos pessoas condenadas ao abismo. Eu e você éramos pessoas condenadas ao reino da perdição. Mas o Cristo, ele tratou o meu pecado, o nosso pecado, as nossas fraquezas, na cruz do Calvário. A segunda base formada no texto é dizendo que o anjo afirma que ele é o guia. A palavra guia fala de um governador que estabelecerá no futuro do milênio seu reino sobre a terra para dar paz a todas as nações, de tal maneira que Isaías teve uma visão dizendo que viu um leão ao lado do boi, e o boi não atacou o leão. Eu quero abrir a mensagem agora lhe dando um pequeno testemunho. Eu tinha o maior desejo de conhecer a fera chamada onça de perto, de pertinho. Não aquela onça do zoológico, mas aquela onça do meio da mata. E não é que o irmão me pegou sábado à meia-noite, isto já era domingo, me colocou dentro de um jipe da igreja e disse: vamos entrar aí na mata de Rondônia, porque aqui o Ibama já não aceita o desmatamento de mata virgem. O senhor disse que não existe mais onça, eu vou andar com o senhor 25 a 30 quilômetros e o senhor vai se assustar de tanta onça, gatos grandes, javatita, esses gatos anta e todo tipo de bicho. E ele vai entrando de mata dentro, aquela coisa escura. Ele colocou uma luz no farol bem baixa, e quando ele percebia o sinal de feras, ele dava um sinal com o farol de milha. E quando nós olhamos, tinha mais ou menos três onças do lado direito e umas sete onças do lado esquerdo cruzando no meio do caminho. Eu peguei minha máquina de foto, filmei, tirei foto e disse: agora eu acredito, o bicho tem, é bonito mesmo o negócio. Ora, a Bíblia diz que no milênio, no governo de Cristo, o leão, que tem por natureza o sabor de comer carne viva, vai sentar junto ao boi, sentar junto aos animais, conversarão entre si, voltará à linguagem etêmica e nenhum há de agredir ao seu próximo. Isto está falando de um ministério de governo. A terceira posição do texto, a Bíblia diz que ele será apacentador. É uma linguagem utilizada por todo o clero hebraico, a palavra apacentar, que significa bom pastor, meio pastor, carinhoso pastor, amigo pastor, companheiro pastor, conselheiro pastor, ajudador pastor, a palavra apacentador. A Bíblia não está dizendo aquele que o pau vai sentar e alguém, não. A Bíblia está dizendo apacentador, aquele que vai dar ombro para enxugar a lágrima da ovelha, aquele que vai dar ombro para secar as lágrimas da ovelha, aquele que vai sentar com a ovelha e vai dizer: me passa o seu problema. Aquele que vai sentar do lado da ovelha e vai dizer: eu quero tratar sua ferida. Esse aqui é o verdadeiro Cristo que vai ter um sucesso de glória no seu ministério. Corta a mensagem aqui e vamos iniciar até que ele chegue aonde eu vou chegar nesse texto. Ora, todo ministério formado tem uma base inicial. Bases iniciais são criadas por pessoas que têm fé. Bases iniciais não podem ser criadas por pessoas interesseiras. Quando nós lemos a atitude de Deus na base do ministério de Jesus, até o seu nascimento, quando Jesus chega na mão de um homem por nome de Simão Cirineu, era um patriarca de mais de 80 anos, que tinha feito um voto a Deus e pediu a Deus para morrer, só depois que ele visse a glória de Israel brilhar, que era Jesus. Ele apresenta o Senhor. Jesus cresce naturalmente como qualquer homem, como qualquer criança na família. Com 12 anos, festa costumeira em Israel, pai e a mãe vai participar. Aí inicia-se a base do ministério. Olha, o ministério, na sua base, no seu total, Jesus fixa seu ministério entre os grandes, já para mostrar aos grandes que quem veio para surgir, não veio para ser apagado. Quem veio para aparecer, não veio simplesmente para ser um cometa raro, mas ele vai desaparecer por algum momento. Os pais estão na festa de Jerusalém, ele foi criado dentro de Nazaré. No final da festa, resolve aquela multidão. Tinha mais de 4 milhões, ou seja, dizem que dava quase 4 milhões a 3 milhões de pessoas na festa. Eles não conseguem achar Jesus, depois de muito tempo desapercebido, já quase próximo à sua casa, e resolvem retornar para buscar o mestre. Aí diz a Bíblia, e os pais de Jesus esqueceram. Em outra Bíblia, eles perderam Jesus na festa. Eles não perderam. foi um ato de esquecimento. O próprio Deus permitiu que Jesus se esquivasse um pouco da família para começar a ter o início e sentir o sabor do ministério. Isso acontece na vida de cada um de nós, o início do sabor do ministério. Quando todos imaginavam seu pai e sua mãe, vai nos tempos, vai nas reuniões das crianças adotadas de conhecimento a mais, e não consegue achar. Quando menos imagina, uma multidão está parada na porta do templo, escutando alguém falar. José, Maria, coloca um vivo na entrada da porta, escuta a voz da sua criança. Só que quando eles escutam, percebe que ninguém está agredindo ele. Percebe que ele está respondendo, e cada resposta dele, a multidão fazia. Ah. E cada resposta dele, a multidão fazia. Ah. E cada resposta dele, a multidão fazia. Ah. E diz a Bíblia que os doutores perguntavam, ele respondia, e as perguntas que ele fazia, os doutores não tinham como lhe responder. E começaram entre si a dizer aonde ele estudou. Mas que escola que ele veio? Que tamanha sabedoria é esta? Ora, Jesus agora apresentado o seu pai à multidão, quando tenta dar uma palavra agressiva, o pai se quebranta, mas a mãe é mais ligada, a mãe não se controla, porque a mãe tem aquele medo de perder o que de mais importante é para ela, que é o filho. Maria alça a sua voz e grita: onde estás? Há tanto tempo estamos te procurando. Ele fita seus olhos na sua mãe, olha para ela, aponta com o seu dedo e diz: mulher, o que é que eu tenho contigo? Não importa cuidar das coisas do meu pai primeiro, mulher. Todo mundo fica assustado com ele. É um momento de base na vida. Ele tinha 12 anos, mas agora o ministério vai passar a fase do apagão. O ministério vai entrar na fase do trânsito de apagão. Vai sumir, o nome vai desaparecer. Ninguém vai prestar mais atenção para ele. O pai José vai entrar na velhice. Sua mãe vai passar por um momento de crise no lar. E ele com 12 anos, depois ele só aparece com 30 anos de idade. Quer dizer que ele fica 21 anos em silêncio. É exatamente aqui que eu paro a mensagem agora. É o período da preparação. É o período em que Deus surge você, Deus levanta você, Deus dá graça a você, Deus unge você, Deus capacitou você, mas não é agora o período. Aí você está exatamente no período do silêncio, aonde você sabe que você já estudou, já fez o seu curso teológico, você já estudou todas as matérias da Bíblia, você já compreende como pregar, como não pregar, você já compreende como dirigir um culto e como não dirigir. E agora você tem uma promessa de ser alguém melhor ou maior nesse ministério, mas de repente você está vivendo um período de apagão, de silêncio. Ora, este período é chamado período da preparação, porque o que Deus está reservando para você não é algo pequeno nem minúsculo. Você nem imagina o que Deus está preparando para você. Sua mente, seu coração, amigos e parentes nem sequer podem imaginar no que Deus está preparando para você. Talvez você imagina que a sua chamada vai ficar resumida dentro de Nazaré, onde você nasceu. Alguém está dizendo que na cidade onde você nasceu, que é Nazaré, é uma cidade pobre, uma cidade de carpinteiro, uma cidade que não tem futuro, um alguém que vai crescer e vai morrer como todo alguém vai morrer. Estão dizendo que você cresce, mas você não produz. Estão dizendo que você vive, mas não vai longe. Estão dizendo que a sua sabedoria é simplesmente um fato de eloquência que passa. É o período da preparação. Deus está permitindo neste período que você ore mais, que você jejue mais, que você chore mais, que você cante mais e receba tudo que tem de receber. Porque neste período que você sai dele, dentro de pouco tempo vai acontecer, pessoas não vão suportar a autoridade que Deus vai colocar na tua boca e nas tuas mãos. Eu acredito nessa palavra profética. Quem acredita nisso, levante a mão para o céu. Agora eu vou explicar os três períodos de um apagão. O primeiro período do apagão se chama o período da solidão. É o período que você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que tirar força da onde você não tem. Todos nós vamos passar por isso. Você tem que acreditar no sucesso, porque os seus olhos enxergam que é longe. Então você tem que reagir e procurar atividade. O segundo período do apagão é você não se render à derrota. Você não pode parar de orar porque alguém não acredita no seu sonho. Você não pode parar de insistir em querer ser um pregador porque alguém disse que você não sabe pregar. Ninguém nasce sabendo. Só Jesus nasceu sabendo, porque o Pai também é um ponto da sabedoria. Mas cada dia que passa, você vai se aperfeiçoando. Cada dia que passa, suas palavras ficam mais polidas. Você pensa que pregar é só dom? Sim, pregar é um dom. Porque o dom, ele tira toda a nossa timidez. Eu me tornei destemido, porque eu dou entre mim. Eu, quando termino de pregar daqui para baixo, eu sou tímido. Do pulo para baixo, eu sou mais calado, mais tenso. Mas quando chega em cima do altar, que parece que diz assim: pega o microfone, algo se apodera de mim. Parece não, algo se apodera de mim. Eu fico possuído. Tem gente que não gosta quando eu digo que estou possuído. Eu não estou possuído por chucaveta nem por magia. Não estou possuído por mentira nem por inveja. Estou possuído pela graça, pelo poder. Quem quer ficar possuído? Diga, é o período da incerteza. Diga, período da incerteza. Primeiro, ele se apresenta com 12 anos. Primeiro culto, primeira pregação, primeiro louvor, primeira igreja dirigida. Deu certo. Quando ele pregou dentro do santuário, que os doutores pasmados ficaram de boca aberta. Eu vou colocar ele agora como um garoto natural. Todo garoto gosta de receber elogio. Quando ele foi apresentado, que a mãe tentou brigar, os doutores disseram: é meu filho? Ele disse: é meu filho. E quanto tempo você... Aonde foi que a senhora foi para estudar? Se não, ele já nasceu assim, dotado com essa sabedoria. Mas dentro do coração do menino, ele disse: agora eu vou quedar tudo. Agora eu rebento tudo. Aí dá um ano, não prega mais. 5 anos, não prega mais. Pai, carrinho dele fazendo cadeira. E pai, eu não creio que vou pregar, pai. Por favor. Vai que igreja, meu filho. Pega ali a lima, vamos limpar aqui a porta, o parafuso, sei lá, vem aqui trabalhar. 20 anos. Oh, pai, eu já estou aí na idade, pai. Se eu tenho alguns colegas aí na palma, aí na igreja, aí para dar um seminário. Querer seminário, meu filho. A trabalhar, casar, meu filho, faça alguma coisa nessa vida. 25 anos. Aí todo dia que ele deitava com a cabeça, porque o primeiro dia de Deus na nossa vida fica marcado. Quando ele deitava a cabeça no travesseiro, ele lembrava quando ele tinha 12 anos, aquele dia que toda Jerusalém, vou falar do lado brasileiro, barbou os pés de manhã. Ele pensava: meu Deus. Oh, meu pai, eu orava e o céu silenciava. Porque o céu só age na vida dele quando ele completa 30 anos. Aquele negócio de Deus usar ele com 12 anos foi para ele perceber. E no dia que ele pensar em desistir, ele lembrar que um dia ele, como criança, causou sucesso no meio de pessoas sábias. Isso era um meio para ele não desistir. Você só não desistiu ainda. Você só não entregou tudo ainda porque você anda lembrando de alguns pontos vitais da sua história. E esses pontos vitais da nossa história é quem nos faz tirar força da fraqueza. Quando eu e você quer parar, um anjo entra na mente e diz: deita aí no travesseiro, lembra, lembra, lembra. Aí você lembra e diz assim: não, não vou desistir não. Eu tenho potencial para chegar. Eu vou chegar. Eu tenho que ter a minha vida. Glória a Deus. Potencial. 29 anos. Silenciar. 30 anos. Quando ele acordou, no dia do aniversário, quando ele acordou com 30 anos, ele acordou já com rodinha de rolimã debaixo dos pés. E a mãe disse: ô, meu filho, 30 anos, hein? Sim, mãe. Vai arrumar alguém para casar? Isso não. E o que é que você vai fazer? Eu vou lá para a beira do Rio Jordão. Fazer o que, meu filho? Amanhã a senhora já viu falar do meu primo? João Batista? Sim. Seu primo é doido, meu filho. Seu primo tem uma pregação tão dura, mas é tão dura. E ele vai arrumar incrível a qualquer hora dessa. Porque ele escritou esse dia lá na porta da casa do rei. Herodes! Não te alisto, não posso ir a mulher do teu irmão, Herodes! Tu vai pra onde? Eu vou me juntar a ele também. Meu filho, não faça isso. Quem se mistura com doido, doido fica pra ver a presença. Chegou lá na beira do Jordão, tava João, raça de víbora! Ele era bravo. Arrependemos! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas venho antes de mim. Se vocês querem saber, ele é mais poderoso do que eu. Quando João abriu o olho, lá vem Jesus descendo mais de João. Consumindo. Quando ele pega a Bíblia, já treina o tornozelo. Ela desmonta, não tem nem força. Olha pro povo, a irmã não está nem pensando em nada, mas tem um safão onde a irmã quer até que vai fazer uma bola de gude. Então, ele, meu Deus, deve estar tendo visão, meu pai. Já revelou a salva. Isso não é cordeiro, é um louco disfarçado. Mas a gente vai arrancar o couro dele aqui. Veja o poder, a primeira promessa. Esse aí é original. Segundo, quando João viu ele, João disse: olha, esse aí é maior que eu, bem mais poderoso. Meu Deus, eu não sou digno sequer de me atar a correr ao parque deste homem. Ele olhou para João. E disse: você, João, sou meu primo. Disse: deixa, João, calma, vamos deixar as emoções para depois. O que você quer? Me batiza, João. Não, você que tem que me batizar. Me batiza, João. A segunda promessa, João: eu sou humilde. Eu não sou bababã. Eu não sou estrela. Só eu sei. Só eu posso. Só eu faço. Só eu tenho. Não, faça a minha vida. Batize, receba esta honra. Quando João mergulhou ele, aí a terceira promessa dele. Essa ninguém pede. Quando ele levantou, nem homem, nem mulher, nem grande, nem pequeno, o Senhor assaltou lá de cima e disse: esse é meu filho. Em quem me confiar? Essa é minha filha. Quem vem atrás da promessa? Quem vem atrás da promessa? Levante a mão. Deixa bem claro que não é pastor de Betinho que convidou para a sauna. Não. Se fosse, eu não vinha mais também. Não. Pastor Betinho é crente, é homem de família. Atrás da promessa, quando Deus quiser, meu filho amado, lá vem ele. Aí o João depois escreveu dizendo: e eu vi de olho aberto o Espírito descer como pomba. Agora escuta. Ele desceu como, diga, pomba. Pomba é um pássaro que tem atos de humildade e sensível. Nele não tem fel. Na pomba não tem amargura. João podia dizer: eu vi o Espírito descer como um corvo. Não. Na arca de Noé, foi a pomba e voltou. O corvo, quando saiu, não voltou, carniceiro. Crente que tem promessa não anda atrás de carniça. Pastor, e o que é carniça? Vamos lá ver o que é uma carnicinha. Gosto, não tenho nada contra, mas é a Bíblia que é contra. A Bíblia diz que todos aqueles que andam no pecado e praticam se convertem ao meio das trevas, e é filho do diabo negando, dizendo que não é. Tem muita gente que anda bebendo um gorozinho aí. Sabe o que é goró? Goró. Olha uma cervejinha. Não, pastor, né? Pastor, é sem álcool. O que é que tem? Já pode tomar já com álcool, já que essa já desceu, já outra desce melhor ainda. Isso é a mesma coisa de você ficar tentando criança passando doce no nariz. Aí chega final de ano e tal, aquela coisa toda, festa, Natal está chegando. E ele já fala: Deus, eu quero que você faça aquela, meu Senhor. Aquela que deu um garrafão de breia e dois de vinho. Meu Deus, mas eu tomei um cisão no ano passado que eu vi a tua glória prejudicada. Tem muitos irmãos, às vezes, brasileiros se tornando irmão português. Alguns crentes, não os crentes nossos brasileiros em Portugal, não deram. Mas os crentes portugueses, eu fui visitar um. E ele ficou feliz pela minha visita, mas ele encheu a geladeira, o freezer dele, de bebida alcoólica. E aí ele tem prazer. Aí você senta e diz: isso te serve? Um amo pipeiro? Me serve? Pode servir. Pensei que era um suco, não era coca. Disse: um viuzinho. Eu disse, conteou, sentiu. Eles não entenderam nada disso. Disse, é do bom, pode beber. Juntei aquilo de boca dentro. Aquilo entrou na minha goela. Lagrimejou todos os meus olhos. Grudei no canto da mesa e disse, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Da cachaça. Tem irmão que anda tomando a pinha escondida ou não? Carniça, sai fora dela, vai pra céu, fora, carniça. Diga, do mundo eu já saí. Do mundo não quero mais nada. A não ser as almas para Jesus de Nazaré. Atrás de um cordeiro vem as promessas. Agora veja, quando ela atingiu 30 anos, entra três fases no ministério. Primeira fase, diga comigo, fase da autoridade. Quando ele foi batizado, já subiu no monte. O diabo deu uma olhada e disse, esse aí foi o cordeiro, filho de José? Não, duvido. Esse aí que é o cordeiro, chegou lá no monte, 40 dias, 40 noites, orando e jejuando. Satanás olhou para o demônio e disse, esse aí eu derrubo quietinho assim, ó, quer ver? Fez três propostas. Levou lambada na primeira, na segunda, na terceira. Já derrotou o diabo na autoridade. Segunda fase, essa eu me detenho. Fase da crítica. Todos nós temos que estar preparados a ser criticados. Existem três críticas verdadeiras. A primeira se chama crítica construtiva. É aquela que alguém diz assim, irmão, o senhor prega bem ou canta bem, mas o senhor anda pegando o microfone assim. Eu já vi o cidadão pegar assim, só pegar o microfone assim, é o microfone. Eu vou contar com o aí você chega com toda a educação, não, irmão, pega aqui no microfone, a boca tem que estar no elo que é livre para pegar o estéreo do médico. Se ele tiver humildade, vai dizer, muito obrigado. Se não tiver humildade, vai dizer, ah, não, cara, meu, é mentira. Está achando que você está no microfone. Essa é uma crítica construtiva. A segunda crítica é destrutiva. É aquela crítica pessimista. Você pensa que você vai até longe? Não vai dar certo. Você acha que você vai conseguir levantar? Não, isso aí não vai dar certo. Você acha que vai receber a vitória do jeito que está imaginando? Não, não, não dá certo. É por isso que quando Deus nos dá uma profecia, aprenda daquela profecia. Não tem que ter profecia, profecias e a profecia grande, que é aquela que Deus fala com a gente só em segredo e diz assim, meu servo, minha serva, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Existem pessoas que não estão na mesma cadeira que você está para receber o que você recebeu. É por isso que quando você lê a história de Samuel falando para Saul, sai com ele na varanda, aí Saul saiu com um empregado. Samuel disse, manda um moço na frente, porque o que Deus tem para falar para você é só para você. Existem pessoas que se souber do que Deus anda falando para você, vai virar inimigo das profecias de Deus na tua vida. Vai virar inimigo capital das promessas. A fé é medíocre. A fé é pequena. Nem todo mundo enxerga longe. Você tem certeza, mas o teu vizinho não tem. Você acredita, mas talvez Sara está do lado da tenda da risada. Abraão crê, mas Sara não. Então o anjo tem que chegar para Sara e empurrar ela e dizer, já que você não acreditou, então o menino quando nascer vai ser chamado de risada, para todo mundo saber que quando eu falo, eu não falho. Porque o que tem de pessoas debochadoras de promessas? Você está velho, sua idade está avançada, já completou 30 anos. Eu quero ver se Deus te levanta, e tu que está com 40, 40 anos. Cabelo grisalho, bem marcão, avançado, só a sobrancelha preta, aleluia. Eu quero ver, não tem mais jeito, Deus não pode te levantar, não. Você já ouviu falar de um pregador chamado Roduma, Eu já contei essa experiência aqui. Ele tinha 18 anos quando Deus falou para Bumba: meu filho, te usarei no planeta como nunca homem foi usado. 30 anos, 40 anos, 50 anos, ele subiu no altar, dobrou o joelho. Uma igreja com 300 pessoas que ele dirigia. Ele começou a chorar e ele disse: Deus, tu me prometeu, eu tinha 18, estou com 50. Já vi que a profecia é falsa e que aquela mulher que todo mundo acreditava nela é mentirosa. Ele disse que só escutou uma voz no canto da orelha dele, como se fosse um tapa, e disse: eu sou. A voz desaparece. 55 anos, a mente. 60 anos, 64 anos. Entrou dentro de um quarto, fechou a porta e disse: só saio daqui quando tu me disser se é ou se não é, porque eu vou morrer. Eu fiquei de cabelo branco, agora fiquei careca. Eu tinha força, não tem. Então eu quero saber se tu usa ou não usa. Um dia, dois dias, 10 dias dentro do quarto, a mulher escreveu um bilhete e disse: Roduma, o que acontece contigo, homem? Sai para fora, vem comer. Ele respondeu: silencie-se, mulher, e não deixe ninguém me incomodar até a minha segunda palavra. 20 dias, 30 dias, 32 dias, sem comer e sem beber. A mulher sentia o mau cheiro que saía debaixo da porta, e ela dizia: meu marido está morto. E ele escrevia em papéis e dizia: silencie-se, mulher, até que Deus fale comigo. 40 dias, um homem de branco, com uma coroa reluzente na cabeça, assim ele conta, desceu perante onde ele estava de joelho, pegou ele pela mão direita e disse: fique de pé, homem. Quando ele levantou, aquele ser angelical disse: o que pensa ser um homem para mim? Achas que idade para mim tem alguma benevolência? Para me usar como Zé, meu filho, com 12. Eu uso um velho como Zé Simeão, com 80 anos de idade. Ele começou a tremer os joelhos, não sabia o que fazer, as lágrimas banharam o seu rosto. É isso que Deus está mandando te dizer: não desista das promessas que Deus te fez. Não se renda, não se entregue. Vai chegar a hora em que Deus vai honrar a promessa da tua vida. Vai voltar para os céus e tu acredita nessa palavra. E abre. As filhas, os filhos e a mulher olham. Abre a porta. Isso não é história. Isso aconteceu no Canadá. Morreu um menino, 16 anos. Passa o carro preto com o caixão de madrugada no cemitério. E um cortejo atrás, chorando. Quando ele abriu a porta do quarto, 3 filhos e 2 filhas já desmaiaram. Um gritou: mãe, o pai virou anjo. O rosto dele parecia de anjo. Segura, diabo. Deus vai levantar esse irmão. Deus vai levantar esse irmão. Com muita autoridade nesta terra. A mulher segurou o braço e tentou falar com ele e não saía voz. Ela fala com ele e não sai. A última palavra dele para ela foi: eu sou o que sou. abriu a porta da sala, abriu o terraço, foi na varanda do jardim. Quando colocou o pé na rua, 1,5 km de distância do cemitério, antes de jogar o defunto dentro da cova, a tampa explodiu atrás do carro e o menino gritou: "Ei! Quem é este homem de branco que trouxe a minha vida de volta?" Não, está na hora de mudar um negócio aí. Deus mudou a lei para a graça, porque o povo desse culto velho hoje é. E o sacerdote. Jesus é um dos discípulos e disse: olha, aqui hoje, quem quer ouvir a palavra por nós? Quem quer se trazer? Quem quer fazer? Fique. Aí já foi quebrando a formalidade. Disse: agora ele como é? Vai ser esse culto? Jesus disse: vai ser parábola de madeira de bater em doido. Vai bater em um. No outro dia, o professor que apanhar, já disse: não, agora eu vou falar sobre consolo. Opa, esse pregador é ruim. Um dia ele bate, um dia ele consola. Um dia ele consola, um dia ele bate. Gostei. Os fariseus nem batiam nem consolavam, só condenavam. E era enjoado ainda. Nós somos santos, vocês são injustos. Nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno. É muito fácil condenar a vida de alguém. O duro é aumentar a condenação. Aí o discípulo chegou na mesa, Jesus chegou, os anciãos, ei, aquele ali que é o que diz, seu filho de Deus. Sério mesmo. Vamos ver se ele tem bom modo para se comer. Convida ele para sentar na mesa. Testando a educação natural deles. Jesus chegou na mesa. Por educação, chamou de discípulo e senta. E os anciãos falaram, vamos ver se ele lá vai comer, vamos ver. Acabou de sentar, mas meteu a mão na cara. Leva para um criticador. Você que é o mestre dele? Uhum. E tu não ensina ele o modo da tradição dos anciãos? Que antes de comer tem que lavar a mãozinha ali? Jesus deu uma olhada e disse: eita, meu discípulo, pisou feio agora, hein? Mas eu vou ter que limpar a barra dele. Olha, o que é que contaminou o homem? Eles disseram: é. Deixa eu ver. Me respondam: o que é que contamina o homem? É comer com a mão suja. Jesus disse: pega! Jesus tinha uma língua afiada, você não imagina. Pega! Como que é? Eu disse: arrancado com ele, tá a mão toda melecada, suja. Aquilo ali que a gente vai colocar dentro do nariz, dentro do ouvido, dentro da cabeça, não quer nada. Jesus disse: o que entra contaminado, contaminado sai pelo ventre. Mas aquilo que sai da boca do homem não sai do ventre, sai de dentro do coração. Aí disseram: como que é? Aquilo que sai da boca não sai do ventre. Jesus disse: o que eles comem contamina o ventre e do ventre sai para fora. Agora, o que sai da boca do homem é o que contamina. Porque não sai do ventre, sai do coração. E disseram: e o que é que sai do coração? Que um beijo vai amar, porque todo lugar não deixa. E o que é que sai? Ele disse: segure. Adultério. Uhum. Mentira. Difama. Maldades. Calúnia. Está escrevendo aí. Vou te dizer tudo que sai. Até você pegar só. Vocês querem dizer que eles são impuros por causa da comida natural? E como é que está a vida espiritual de vocês? É saber aceitar a crítica. Já que você criticou, se prepare para aceitar a crítica. Porque tem muita gente olhando para mim, você, com os olhares de vitorioso. Mas tem muita gente olhando para mim, você, com olhar de condenado. Não é todo mundo que me vê bem visto, é. Vou morrer. Tanto prega contra no Brasil. Se não gosta de mim, me diga pelo menos que você gosta de outro. Que eu vou dormir em paz. Se não gosta da irmã, que eu me diga, pelo menos, que você gosta de outro. Porque tem gente que é tão crítico, que não gosta nem do pai nem da mãe. Põe defeito em tudo. Agora as coisas dele não. Perfeito. Você viu minha casa? Você viu a cobertura que eu coloquei de águia? Você viu a lâmpada que eu trouxe de Israel? Se eu contar o pneu do meu carro, que pedi emprestado para Schumacher. Você viu meu termo? Você viu mulher quando eu entrei na igreja com aquele meu vestido? Mas arrasou! As outras passam. E às vezes a outra está dizendo, nossa, isso aqui é vestido horrível, vestido horrível. A gente ouve, olha, eu sou bem, vamos viver na vaidade, não é mulherada. Mas eu sou dentro do corpo assim, passo mais caca, muito malandro. Toque, toque, toque. Passa se achando, meu filho, sentindo, tá arrebentando tudo. Aí fica duas assim, só santo, tomando café, dentro das duas assim. Meu Deus. Agora do lado espiritual. O puro é você assumir a crítica. Uma vez que você mede seu irmão, Jesus disse, com a medida que medir teu irmão, tu serás o duro que o criticador nunca quer ser criticado. No dia que alguém pisa no carro dele, pensou o quê, né? Mexeu comigo, né? Pode, segura, hein? Aceita a crítica. Jesus passou por ela. Apanhou mais do que eu e você. Acabou de curar o cego. Subiu na cidade de céu. Ele curou porque não é demônio, é demoniado. Acabou de levantar o paralítico. Quando ele chegou na cidade para ver se o povo estava lá, o povo disse também, tu és servo de Deus, Jesus. Aí ele se irrita e diz, diabo não pode se dividir em dois. O reino do diabo não pode se dividir. Eu faço porque meu pai me enviou para fazer. Por mais que você faça, irmão, vai ter alguém que não gosta de você. Eu já escutei isso. Morri? Não morri. Terminei de pregar uma baita mensagem. A igreja estava na nuvem. Nós fomos para o céu. Uma senhora me arrastou no canto da parede e disse: não, eu não gostei da sua mensagem. Eu falei: por que, minha senhora? Fui simpática. Não, o senhor está pregando uma teoria de dizer que um crente tem que pegar o troféu e esfregar na cara do inimigo. Não, a gente tem que amar o nosso inimigo. E já vermelhou tudo. Eu disse, eita, Jesus, vou responder. Eu disse, tem mais. Incentivando o povo a receber vitória. E o senhor está dizendo, o dia da vitória passa na frente da casa do inimigo e vou golpear um carro que mate o pastor que é o senhor. Eu disse, tem que andar, eu sou. Pastor da bagunça. Vitória não é para ficar guardada. Se Deus me deu vitória, ou eu mostro, ou Deus vai mostrar por mim. Mas o meu inimigo vai ter que ver. Vai assistir de perto. Eu não prevalecia. Já me disse aquele que coloca uma lâmpada debaixo da cama. Não tem como. Ninguém vai esconder a sua vitória. E se Deus te der, mostre. Se Deus abrir a porta, cante. Se te der um carro novo, dá um cavalo de pau na frente daquele que incrédulo, cru, que disse que Deus não me atira. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. por tantos anos sendo disputada, inimigo nenhum vai. Tem que olhar para ela e dizer, é, você é maldita, não dá luz, a Sara velhinha ou não vai é velha. Ah, no dia que Isaac nasceu. E o dia que Samuel nasceu? E era um só. Você sabe que tem gente que tem 10 que se alegra. E tem gente que tem um só, faz uma dança. Ela pegou Samuel e disse, eita, vem cá, meu chulo. Ficava o dia inteiro assim, né? O menino nem aguentava mais mamada. Chegava perto, aí o menino ia entrar aqui, ó. Que o inimigo se errasse no meio. O que Deus te prometeu vai acontecer, vai acontecer. Chegou um rapaz aparentando uns 30 anos. Falou, pastor, o senhor pode assinar minha Bíblia? Eu disse, posso. Depois eu vou contar uma experiência para honra e glória que o senhor nunca mais esquece. Pode ser? Eu disse, pode. Aí eu trouxe a Bíblia e assinei. Disse, vem cá, senta aqui. Disse, pois não, fale. O senhor pregou 3 noites aqui, no ginásio, há 10 anos atrás. Lembro. O senhor lembra que lá fora uma senhora e uma, a filha dela, xingou o senhor em tudo que é bom. Porque disse que o senhor foi pregar lá no seu amor no Paraná, o senhor nem tem nada mais. E Deus viu o senhor para revelar o pecado da filha dela e ela xingou o senhor tudo que não presta. Isso é, não? Senta aquela época, tudo que Deus mostrava dizia, mas não, a gente vê ela na alma. E aí, pastor? O senhor lembra que o senhor abriu a boca e disse, no dia seguinte, porque todo mundo ficou sabendo. E segundo eu, o senhor. E o senhor disse assim, quem é a mulher que não dá luz a filho aqui? O senhor lembra que uma irmã levantou a mão? Se lembra. Eu tenho um pouco de lembrança, lembro. E se não lembra, eu disse aqui as coisas ruins, irmão. Eu faço tudo para esquecer. Estou sendo sincero. Como até dando um lugar final, se for possível. Aquela mulher é minha esposa. Fazia 4 anos de casado. Sabe o que aconteceu, pastor? Ela desceu na frente de todo mundo. Na época, o pastor Severo era o pastor ainda da igreja de Paraná e o presidente da convenção de Rondônia. O senhor era bem novinho. O senhor pôs a mão na barriga dela e disse: eis que daqui a 9 meses esse ventre há de abrir e tu darás a luz ao filho e será um homem. O senhor lembra que o senhor foi embora, houve um rebuliço na cidade. Disse, ele quase apanhou da mulher. Que marca de pregadorzinho é aqui, hein, irmão? A gente dizendo, sofrendo. Hoje, para mim, saí da cidade. Peguei uma vez umas 4 horas. Tinha mais de 500 pessoas na igreja, chorando, querendo que eu ficasse hoje e amanhã. E não viesse para mim, para me ver pregar de novo. 10 anos depois. Por isso que eu digo, o mundo dá volta. O mundo dá volta. E volta cumprida. Vou lhe apresentar meu filho. É o único. O médico não sabe como ela deu a luz. Porque ela não tem útero. Quando Deus fala, menina. O menino já tem 11 anos, pastor. Conte por onde o senhor passar. E fale o que Deus mandar você falar. E pega o recado de Deus. Eu vou profetizar uma bênção agora na tua vida. Coloque a mão na cabeça do companheiro, do amigo, da amiga. Entregue algo bom de Deus. Profetize sua bênção para ele agora. Chegue a nós, super. Levante a Bíblia assim bem alta para cima. livra. Diga, aonde Deus mandar, eu irei. O que Deus ordenar, sabei. Mandando glória bem alto da glória. Não terá parte comigo no reino. Aquele que de mim não se alimenta, não terá parte com meu pai. Respeita a nossa moral familiar, dizendo que aquele que não tiver contigo não faz parte do pai. Sou tua família. Se for continuar pregando assim, ó, prega sozinho, tá? A gente não disser demais. Juntou a pastinha, colocou a revista de escola dominical abaixo do braço, saiu tudo. Ficou só vindo para sentar, olhando para ele. Aí Jesus tem os olhos de lado. A Bíblia diz que ele não chora, mas quando você lê o texto, você percebe que ele chora. Porque o desprezo familiar, ele machuca mais o teu desprezo fora. Ele olhou para Pedro, ele se emociona. E diz, você também não quer ir embora? Ele vai embora. Como se dissesse, já que eu nasci para sofrer, então que eu sofra sozinho, vai embora. Já que eles não me querem, vai embora. Todos nós um dia vai passar por esta fase do desprezo, abandono, escárnio, descrédito. Quando ele pensou que estava só, Pedro levando e segurando a mão dele. E disse, Senhor, aonde irei eu? Se somente tu tens palavra. Quando todos te abandonarem, quando todos te desprezarem, Deus vai levantar pelo menos um. Quando morreu Malom, quando morreu Quilom, Noemi sozinha disse para Ruth e para Ofra: não posso dar mais a filhos, vamos para sua casa. Ruth abraçou e disse: não, nem posso ter uma. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. Porque o teu Deus também agora é o meu Deus. E se voltar, ele disse, Isaías, pode porventura uma mãe que amamenta esquecer o filho que ama? É uma pergunta. Isaías estarrece e não tem como responder, porque é filho. E Deus diz, porventura pode. E se todavia esta viesse esquecer, o que foi? E há dois anos atrás, uma jovem mãe fez aqui em Minas Gerais, lá na Lagoa da Pampulha, uma bebê tão linda, 3 meses, é isso, né? 3 meses era noite, colocou dentro de um saco de sangue, lacrou, sem misericórdia, foi até a premeditado, porque esse realmente não é um crime doloso só, é doloso e culposo. Ela premeditou, ela pensou, raciocinou, ela disse, se não morrer afogada, ela morre sufocada. Jogou, quando ela jogou lá em cima, alguém se levantou deles. Imagina que Deus chamou Isaías e disse, olha, vai cumprir minha palavra agora. Vem cá, Isaías. O que foi? Olha lá, a mãe jogou na filha. Que mãe que é essa? Eu já vi mãe morrer por filho. Eu morava numa favela em São Paulo, outro tiro feio, o garoto era bandido. Na troca de bala com a polícia, a mãe saiu para fora e disse: não mate meu filho. E os policiais disseram: sai. E ela disse: não, se ele morre, eu morro junto com ele. Mas ele não presta, minha senhora. Ela disse: mas está vencido. Imagina eu e você para Deus. Deus disse: se essa mulher se esquecer, eu, meu filho, jamais me esquecerei de você. Não tem mais amigos, não tem mais colegas. Estão me tratando de pessoa chata demais. Quando estiver dois ou três, eu digo meu nome. Aleluia, Deus! Está batendo forte, meu Deus. Deus está me dizendo que não vai te abandonar neste vale. Se tu crer na glória, é o nome de Jesus. Terceiro dia, Pedrão. Eu vou ressuscitar. Fale para o seu companheiro, para a sua colega: ninguém vai impedir a sua vitória. Não, você tem que profetizar a sua conferência. Ninguém vai impedir a sua vitória. Caifás, o sumo sacerdote, considerado bambambam de Jerusalém, mas não tinha visão. Quando chegaram com Jesus, traído com os soldados, ele olhou para o mestre, cuspiu no rosto e disse: andas dizendo que és o filho de Deus? Blasfema contra Deus e contra os judeus, digo de vós tu és. Pensou que Jesus era frouxo. Jesus disse: tu diz, é tu que está dizendo também que eu sou filho de Deus. E agora? Levantou, aí diz a Bíblia: e um dos seus servos, Fechou a mão, foi aonde Jesus estava na cara. Isso. Deixa eu revelar um segredo. Você sabe que às vezes o problema não é o chefe. O problema às vezes é o cérebro do chefe. Quem bateu no rosto não foi quem faz. Foi os puxa-puxa que tem em todo lugar. Há uma assessora pesada ali. Seus compassa. Aqueles que querem bater para no outro dia dizer, e aí? Você é consagrado agora ou não? Toma frente, miséria! Vai, vai sair. Amanhã. Né? Pegar o Ravana, andar ser um crapo de mundista, boca suja. Olhou para ele e demonstrou que se leve para Herodes. Herodes está aqui de conhecer ele. Chegou diante de Herodes, Herodes disse: faz o Cristo. Ele disse: tu está no céu. Então me faz aqueles milagres que tu anda fazendo por aí. Eu me saio santa. Isso eu não faço porque alguém quer. Só faço quando ele me usa. Tenho culpa se Deus me usa? Fala para teu irmão: tenho culpa se Deus me usa? Diga para ele: Deus me usa a hora que ele quiser. Fala para o irmão: não adianta ficar bravo. Eu vou entregar tudo o que Deus vai dar entregar. Amém? Manda um glória para Jesus. Vai entregar. Pilatos prendeu a mulher, Pilatos chegou para eles: bem, não toca nesse homem que eu tive um sonho, foi um pesadelo. Pilatos disse: tu és o Cristo, tu Deus, tu és o rei dos judeus. Também tu está dizendo: eu tenho poder para te soltar, tem que prender. Eu sou o Jesus de frouxo, hein? Nenhum poder te dá, não. Erra a cabeça, meu lado. Não, eu posso. Ah, mas vai aqui agora. Nem te deu só. Olha pra cima. Se do meu papai não te afoga, né? E tem mais, calma. Se eu quisesse fazer uma oração agora, meu pai mandaria 12 legiões de anjo. Mas vem cá, se o planeta Terra me ponta pro ar. A sua sorte é que eu preciso morrer e ressuscitar. Diga comigo: vou enfrentar tudo, mas vou vencer. Cinco vezes diga: vou vencer. Vou vencer. Vou vencer. Vou vencer. Vou vencer. Leva para a corte de manhã. Posso ver? Pega a túnica dele. Rasga a túnica dele. Eu e você passa pelo período de roupa rasgada, sabia? Rasgar tudo significa mexer com a nossa moral. Porque pessoas desmoralizadas tentam nos desmoralizar. Mas não quer brigar de mão com ele, não. Ensinar os outros em que os crerem. Eles vão ter liberdade de Deus te usar. E você falar: se não crer, diga glória a Deus. Já que mexeram com sua moral e você não abriu a boca, sabe o que, é que eles vão fazer? Um chicote para te bater de terra. Pá. Chicote fala de língua. Pá. Eita. Língua dói, dói ou não dói? Pá. Pá. Língua dói, Alex? Dói muito, dói. Mas é dele. Mas fica calado, é por dele. Pá. Que é dele. Calma, rasgo. Ah, não vai falar, não, será? Traz uma coroa aí. Enfia na cabeça dele até a massa cefálica sair. Fala! Cala! Não dou um braço a torcer. Aleluia! Ah, não vai falar, não, será? Pega uma cruz aí que você faz aquilo. Vamos ver se ele é bonzão mesmo. Joga nas costas dele. lá no coração, cada batida dizia: vou vencer. Aleluia! Vou vencer. Você não vai abrir a boca, não? Então você vai arrastar a cruz até o caveiro, arrasta até o caveiro. Fala, não fala. Deita ele na cruz, abre os braços, puxa cada um de um lado até quebrar. Crac! Destrocou. Fala uma coisa. Não. Mas se não se defende, pede para ele. Vamos ver se ele fala. Pão, pão, pão. Calado. Diabo, que miséria, tu fala alguma coisa. Não. E o coração, vou vencer. Aleluia. Vou vencer. Vou vencer. Vou vencer. Tem crente aqui que vai sair daqui hoje mas carrega. Pode abrir a caçamba que vai descer vitória grande. Depois de 40 dias, correto? Sim ou não? Sim. Veja que ele morre, ressuscita, fica 40 dias para levar ao paraíso. Mas quando aquele ladrão disse: Senhor, lembra de mim para entrar no teu meio? Tudo e em todo lugar existe uma fenda que alguém abre para alguém. Quando ele disse: Eu quero perdão, Jesus disse: Hoje. De repente, Jesus morre. Quando o pai abre o olho lá em cima, está Jesus e o ex-ladrão. Pai, não é assim, mas já. Ele tem a pai aqui. Aproveite o preço aqui. Eu disse hoje. Tudo bem? O pai é dele. Eu profetizo que é hoje. Diga comigo, é hoje. Aí pega o mesmo. Depois da morte. José de Arimateia pega a tuba. O Senhor vai dar para ele. As Maria vai e balsa no corpo dele. O último inimigo dele é a tumba. Joga na tumba e lacra. Tem crente aqui dentro de tumba. Fala, Jeová. Esse é o período. O primeiro período que ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho no primeiro período 21 anos. O segundo período ele ficou 9 horas. O terceiro período ele vai ficar 72 horas. E o carniceiro do diabo vai ficar em cima da tumba. Daquele não sai também. Ele já morreu mesmo. Está só o pó. Já tem até tacuru comendo ele. Tem muita gente pensando que você já morreu. Tem muita gente pensando que seu ministério já era. Tem muita gente que já decretou a falência da tua chamada. Hoje ela vai ressuscitar entre os troncos da terra. Vai dar um grito de vitória dizendo: A minha chamada está viva. 1, 2, 3. A minha chamada está viva. Dá um abraço, meu irmão. Dá um abraço, meu irmão. Um dia, 2 dias, 3 dias, diga para mim, está chegando. Maria está chorando. Eu vou lá pertinho dela. Maria era uma jardineira, já falando com o anjo, pensando que o anjo é jardineira. A vitória já chegou faz tempo, meu filho. Quando tu se der conta que a vitória chegou, já é dia 1 de janeiro. Porque é dia 31 que chega a vitória na tua vida. Eu sou aquele que seguei lágrimas. Você, Daniel, me conhece, né, na cova. Azarias, Ananias, Misael, você me conhece, né? Lá dentro da fornalha. E você, Jacó, que lutou comigo, me conhece. Ele veio. Abraão, papai, Abraão, ele. Abraão, Abraão, meu amigo. Abraão. Eu desci para destruir Sodoma e Gomorra, cara a cara, disse, é meu amigo, Abraão. Abraão, Abraão, oh, meu senhor, o que é que vai acontecer agora? Agora, Abraão. Aguenta um pouquinho, eu vou pegar todas as chaves. Aleluia! Deus vai lhe dar três chaves aqui hoje. Eu não sou de profetizar chaves, mas hoje eu vou profetizar três chaves na tua vida. A primeira chave, diz a Bíblia que ele tomou a chave da morte e do inferno. Se chama autoridade absoluta. Deus vai usar a tua boca com muito poder a partir de hoje. A segunda chave, ele tomou a chave de Davi. Todas as promessas vão ser cumpridas na sua vida. Terceira chave, ele tomou a chave do rei. Nada vai chegar na tua tenda enquanto a sazão do Onipotente estiver cobrindo a tua casa.